Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 9 de fevereiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro, lua cheia no ar, o Panorama Agrícola. Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra... Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado desta quinta é: o que se faz de noite, aparece de dia. Na dica de hoje, evite sal em demasia. No noticiário, Santa Catarina embarca carne suína para a China. Na entrevista, conheça uma unidade de referência educativa em produção de alimentos. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre sementes crioulas. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647, deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite sal demais na comida. Se salgou a mais sem querer, coloque batatas na panela para extrair um pouco de sal. É hora das notícias. A estiagem se alastra pelo oeste do estado e começa a atingir também o Planalto Serrano. No município de São José do Cerrito já há perdas na lavoura. Quebra de 30% no milho e no feijão, menos 25% de produção leiteira e prejuízos também com a soja e o milho para a silagem. As informações são do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Sementes crioulas. A Baeza Energética Barra Grande S.A. e a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, uniram esforços para aprimorar o desenvolvimento de sementes crioulas cultivadas pela Cooperanita, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de Anita Garibaldi e região dos Lagos. O objetivo é produzir sementes crioulas de feijão, milho e arroz, visando a melhoria da produção e ao aumento da renda familiar. Batizado com o nome de Adequações Tecnológicas e Estruturais na Cadeia Produtiva de Sementes Crioulas da Região dos Lagos, o projeto apresentado pela Cooperanita vai beneficiar diretamente cerca de 320 agricultores. A fim de garantir o sucesso do projeto, a Baeza decidiu contar com o apoio da UDESC Lages, cuja atribuição será de orientar os agricultores no desenvolvimento das sementes crioulas. O projeto terá um ano de duração e contará também com a participação da EPAGRE e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anita Garibaldi. Outro aspecto ressaltado é que a experiência vai contribuir para o fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar, assegurando então a produção de alimentos mais saudáveis e a redução de impacto no meio ambiente, pois será adotado um manejo sustentável do solo e das culturas agrícolas. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com a técnica agrícola, extensionista social da IPAGRE em Guaraciaba, Graziele Paula Daltoé Schnorr. E o assunto, uma unidade de referência educativa em produção de alimento para autoabastecimento que a IPAGRE instalou na linha Índio Guaraciaba. Do que se trata essa unidade de referência educativa, Graziele? Esta unidade de referência educativa, ela tem o objetivo de tornar o município, a propriedade, como uma referência na produção de alimentos. Então, a nossa unidade está implantada na família Hübner, como você comentou, na linha Índio, e nessa unidade a gente tem em andamento diversos experimentos. Entre elas, estamos trabalhando com variedades de mandioca, são 10 variedades que a gente está avaliando, 6 variedades de batata doce. Foram avaliadas no ano que passou 5 variedades de batata, além de produção de hortaliças em ambiente protegido. E também estamos implantando, em passos lentos, porque a estiagem não está nos permitindo trabalhar muito, no projeto de resgate do uso de chás no município, o projeto Nosso Chá, que prevê a construção de um relógio do funcionamento do corpo humano e a relação com as plantas bioativas, o relógio do corpo humano, tudo isso baseado na medicina chinesa. Então, esse a gente está trabalhando a passos lentos, mas até o inverno a gente pretende ter implantado todas as variedades de chá no relógio. Graziele, e por que essa unidade é de referência? O que ela tem de tão especial? Olha, além de ser uma das metas do SC Rural de implantar unidades demonstrativas e de referência no estado, na verdade o SC Rural tem várias unidades e uma delas é na produção de alimentos para o autoabastecimento da família. Então, é tornar essa família, essa propriedade, como uma referência na produção de alimentos para o seu consumo no município e na região. E essa propriedade tem sido visitada? Olha, a gente recebe visitas de vizinhos, recebemos no ano que passou uma excursão, a ideia é receber mais nesse ano de 2012, e estamos com a programação de algumas oficinas e dias de campo para essa unidade, chamando o público do município, das comunidades vizinhas e da própria comunidade onde ela está instalada. E como era essa unidade, essa família em linha Índio, antes do trabalho da IPAGRE? Olha, essa família, ela produzia a cultura do fumo. E a partir de 2010, eles, conversando entre eles, resolveram abandonar essa cultura e partir para novas alternativas. Então, o seu Ivo, a dona Loreni, eles têm 2 filhos, a Tainara e o Eduardo, uma jovem de 16 anos e o Eduardo tem 12, que gostam muito do trabalho com hortaliças. Então, a família, vendo uma possibilidade de produzir hortaliças para o comércio local, iniciou a produção, mais precisamente a partir do ano de 2011. Então, com o auxílio da IPAGRE, né, eles produzem cenoura, beterraba, alface, repolho, couve-flor, salsa, cebola, batata doce, frutas, uva e laranja, né, com o mínimo de adubos e insumos externos à propriedade, e vendem no comércio local. Então, a partir da assistência técnica que a IPAGRE começou a prestar para essa família, se idealizou a implantação dessa unidade para expandir essa ideia de produção de alimento para as demais famílias do município. Correto. Nós agradecemos a Graziele Paula Daltoé Schnorr, técnica agrícola e extensionista da IPAGRE em Guaraciaba. Obrigado pela sua entrevista. Certo. A Cooper Central Aurora de Santa Catarina está realizando o seu primeiro embarque de carne suína para a China. Começou ontem e continua hoje no porto de Itajaí. A primeira remessa é constituída de 120 toneladas em 5 containers de diversos itens de corte suínos com e sem osso que estão indo de Itajaí para a China. Para chegar a esse primeiro embarque, a Cooper Central criou um sistema de rastreabilidade da produção que tem origem no campo até o produto final a ser exportado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.